A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras, isto é, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E aí surgiam também os artigos de dogma da religião judaica. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras e de forma, do gênero das disputas teológicas, das sutilezas da escolástica da Idade Média. Resultado daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendendo ter o monopólio da verdade, destacando-se pela vaidade, pelo orgulho e pela intolerância. E isso aí está até hoje, não é? Pois bem, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido em Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras, isto é, no Velho Testamento. Sua origem remonta a uns 200 anos antes da primeira vinda de Jesus. Eu devo aqui esclarecer que havia dois nomes de Léo. E Léo, o velho, é este aqui, a grande autoridade e conhecedor do Velho Testamento, das Escrituras judaicas. Mas surgiu depois Hilel o moço, e esse é que inventou o calendário judaico. Vocês veem que o judeu não conta o ano como nós. O autor desta contagem, que se pressupõe no ver deles desde a criação do mundo, claro que é uma ilusão, deve ser Hilel o moço. Mas aqui estamos falando de Hilel o Velho, doutor judeu, nascido em Babilônia. Mas os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob o domínio de Hircano, soberano pontífice, rei dos judeus, e mais Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Mas este último lhes deferiu honras e também lhes restituiu todos os bens confiscados. De modo que os fariseus readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 desta chamada era cristã, que de cristã não tem mesmo é nada. Ainda não houve cristianismo no mundo. Vai haver a partir do ano 2000. Por isso é que já está aí a religião de Deus, que os legionários estão vivendo por antecipação, em vista da caridade infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele nasceu entre os judeus, isto é, surgiu entre os judeus, premiando os judeus pelo seu monoteísmo, também nasce agora entre os legionários, premiando o antissectarismo, o autêntico cristianismo da LBV, que é realmente um só rebanho para um só pastor. Mas os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto, das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos homens revolucionários, inovadores, e afetavam grande severidade de princípios, mas debaixo das aparências daquela devoção espetacular, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Essa é a verdade. Os fariseus tinham a religião mas como meio de chegarem aos seus fins. Muito mais do que como objeto de uma sincera fé em Deus. Da virtude mesmo nada possuíam, além da exterioridade, da ostentação. Entretanto, por uma e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Por isso é que eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus, o Cristo, que pregava sobretudo a simplicidade e destacava as qualidades puras do Espírito, que na lei preferia o Espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Por isso, estes se tornaram seus encarniçados inimigos. E esta razão, porque se ligaram aos principais sacerdotes para amotinar o povo e eliminar Jesus. Pobres fariseus. Centro Espiritual Universalista apresenta lições bíblicas. Lugar onde se achavam simbolicamente, não é? O pai e a mãe do gênero humano, Adão e Eva. Foram expulsos dali porque transgrediram uma proibição do Criador, tudo simbólico. Onde ficava o Éden? Na Mesopotâmia, entre rios Mesopotâmios. Uma fonte que havia naquele sítio se dividia em quatro braços ou quatro ramos, origem dos quatro rios, dos quais o primeiro era Sison, o segundo Geon, o terceiro Tigre, o quarto Eufrato. Onde aparece? Claro, até uma criança sabe. Logo no capítulo 2 da Gênesis de Moisés, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Autoria atribuída ao rei Salomão. Já o Eclesiástico é o último dos livros chamados didáticos, também denominado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Não confundir Eclesiastes e Eclesiástico. Ecbatana é A, acento agudo, T-A-N-A, Ekbatana. Que bicho é esse? Cidade da Média, onde em certa época do ano vinham morar os reis persas. Uma espécie assim de Petrópolis daquele tempo. Ekbatana também era chamada Ahmeta. Onde aparece isso? Esdras, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Éfeso, Efésios, exato, Éfeso, cidade da Jônia, Ásia Menor, onde se erguia o famoso templo de Diana, exatamente Diana, a falsa deusa Diana. São Paulo visitou e mais tarde ali permaneceu mais de 2 anos. Basta ver os Atos dos Apóstolos e as Epístolas aos Efésios, que eram os habitantes de Éfeso. Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Jonatas. Quem foi mesmo Jonatas no Velho Testamento? Exato. Filho de Saul, amigo íntimo de Davi, e por essa amizade se expôs à condenação do seu próprio pai, o rei Saul. Jonatas, sozinho, acompanhado do seu escudeiro, foi um dia em derrota todo o exército filisteu. Terminou tragicamente morrendo na batalha de Jericó com seu pai e seus irmãos. Davi chorou sua morte. Onde é que se encontra a história de Jonatas? Perfeito, primeiro livro de Reis, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Jonas, J-O-N-A-S, Jonas, profeta da cidade de Gatetas, na Galileia. O Senhor Deus lhe ordenou expressamente que fosse a cidade de Nínive. Que fosse pregar aos habitantes ninivitas o arrependimento dos pecados, porque era um povo depravadíssimo. Mas Jonas, em vez de obedecer à ordem de Deus, embarcou num navio que ia para Tarso, capital da Bética. E logo que se achou no mar alto, levantou tão grande tempestade que o navio esteve quase para afundar. Jonas viu o castigo de Deus e arrependeu. Então, sobre a sua própria palavra e o seu conselho, lançaram ao mar, o qual logo se pacificou. Uma baleia o engoliu e o guardou 3 dias nas suas entranhas. Quando chegou ao porto, na costa de Nínive, vomitou o profeta. Então Jonas foi, pregou aos ninivitas com tanta convicção que o povo depravado e o rei depravado fizeram a penitência rigorosa e Deus perdoou os seus pecados. Onde está mesmo a história de Jonas, profeta? Onde? Claro, lógico, evidente, no seu próprio livro. Livro do profeta Jonas, o 5º pela ordem entre os profetas menores no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Se trata E-S-R-A-T-A,